Exatamente o meu tempo total de voo e o cabelo. Sono una giovane consapevole. qualquer instabilidade? Seria 141, não complexo não. Seria 3118, da sua loja. Esquerda, quando desejar, chame girando para a direita, para o momento. agora, busca para 2.110, uma parte autorizada no procedimento eletrofeito, 1.0, com integridade. Autorizado para estragar. 22 horas eu dormi, mas não tem que ser sobre a minha próxima aluna, vamos passar de casa. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Atenção, a gente vai ver sair da Bruna, transição elétrica para o nível de voo 3 megawatts. Tomando Arvoredo, transmissão elétrica. Arvoredo Salvador, 2788. Eu vou ver 788, com nada de colagem. Você vai ver saída Momo, transição Frotis para o nível 170. Subi via Momo, Frotis 170. controle. Capitão Whiskey, Hotel Bravo, comissão solicita 128, decimal 1, São Terno, 126, decimal 0. está 3805. 10 autorizado no código. E um código, que ali você não acredita. Bom, máquina presente, direto pro Sobrevoo, chama na vertical. Trago, trago logo, direto pra frente, pra colocar pro Sobrevoo. Draco Eco está filmando. Não entendi. O Draco Eco está filmando uma torcida há 20 minutos. É, então eu precisava se afastar. Tem um banho da Lagoa Nacional da escola. Sim, o Draco Eco afasta após o retorno para o local de Perú. Na escuta da torre para a passagem. Eu sou o telefone 1-1-8 do sinal 9. Falador da Tajô 1-8 de LF FM 9. 285, Neto 90, Grosso, 7-9, autorizado, pista 9. Ao helicóptero à direita do eixo de aproximação, não vai interferir com o seu pouso. Gente, boa noite, 5, após o pouso, 9. Acompanhe na final. Sem interferir com o tráfego, autorizado se aproximar pelo local de sobrevoo, mantendo a escuta permanente, Tiago Eco. Bravo, Tiago Eco, sem interferência na final e na escuta permanente da torre. Se quiser ir até o corredor de Aracruz, se o tarifa está certo para o corredor de Aracruz, você pode ir ao corredor.